todos bem-vindos a mais um Ficha do Jogador aqui no Jogatina BG, podcast de entrevistas. Eu sou o Zabuzeta e nesse mês de agosto eu bati um papo com a Bianca Melina, que tá por trás aí do desenvolvimento do Grace e outros jogos pela Mob Studios, também é tradutora e revisora de board games, e a gente vai bater um papo com ela sobre essas atividades e também sobre seus jogos favoritos e outras coisas legais, certo? E antes de começar de fato, vamos lá passar alguns recadinhos importantes. E podcasts como esse só é possível graças a apoiadores incríveis, como é o caso do Renato Simões, lá da Geeks & Orcs, que é um apoiador do Jogatina BG na campanha do PicPay. Entre lá em picpay.me/jogatinabg e saiba mais. E conheça a nossa loja parceira Bravo Jogos. Lá tem vários lançamentos, preços muito bacanas. Você pode parcelar no cartão até 10 vezes sem juros. E no boleto você paga com um valor bem show de bola. Entre lá em bravojogos.com.br. Outro recado importante também é as redes sociais do Jogatina BG: Facebook, Twitter, Telegram. Você pode curtir nossas postagens lá no Ludopedia, nos canais de notícias, nos canais do próprio Jogatina BG. Você também pode seguir notícias lá no Meeplemanics. Toda semana eu tô por lá, agora batendo papo com o Jack, falando de alguns destaques da semana, né? E também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Vídeos todo mês lá pra vocês, bem da hora, então é isso aí. E por fim, um recado não menos importante, na verdade é um recado muito importante, que é o nosso próximo convidado do Ficha do Jogador, que é com orgulho que eu falo pra vocês que o próximo convidado será o Pena do Jogando Offline, daquele canal maravilhoso que teve atividade entre 2011 e 2015, e no mês de setembro, lá no final do mês, vai sair o próximo episódio do Ficha do Jogador com ele. E você pode contribuir enviando suas perguntas no link que eu vou deixar na descrição desse episódio. Agora sim, vamos lá pro nosso episódio de agosto com a Bianca Melina. E vamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. E eu recebo aqui a pessoa incrível que é a Bianca Melina. Tudo bom, Bianca? Tudo bem, André. Como é que tá? Tudo bem. E muito obrigado por aceitar o convite pra bater um papo aqui comigo, né? Pra galera também conhecer um pouco mais de você como produtora de conteúdo, né? De board games, né? Conteúdo não necessariamente um canal do YouTube, mas um conteúdo de jogo, né? E também a parte de tradução, de revisão, que a gente vai comentar um pouco mais. Só que a gente começa esse podcast no primeiro bloco falando sobre você como jogadora e como o perfil dos seus jogos favoritos e outras coisas que a gente vai bater um papo na sequência, certo? Tá, ok. Primeiramente, eu que agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui com você. E vamos lá. Bora, então. A primeira pergunta, já é a tradição aqui do podcast, é saber, olha quase falei errado aí. É saber como você se escreveria se fosse uma personagem de um universo de RPG. Pode ser um universo medieval, pode ser um RPG de vampiros, lobisomens, o que você quiser. Ah, que bom que você falou em vampiros, porque foi a única vez que eu joguei RPG na minha vida. Olha aí. Foi uma partida com a máscara, né? Foi uma partida muito ruim, o mestre era realmente muito ruim. Ainda bem que ele não está me ouvindo agora. Não lembro direito o que eu fiz, provavelmente fiz várias besteiras. Ainda bem que não teve uma continuidade, né, a campanha. Na época eu lembro só que eu joguei com o clã do Toreador, que eu gostava bastante das características, né, meio artistas e românticos, assim, e tal. Acho que me descrevia bem na época, assim, e ainda hoje acho que tem alguma coisa a ver ainda. Com certeza. Não, e essa parte de vampiro é um sistema que eu não tive contato, né? E ele é todo calcado nessa parte dos clãs, né? Cada clã vai ter uma característica, né? Uhum. E essa parte do... Primeira vez que eu vejo falar desse clã que é um pouco mais romântico, mais artista, então é bem interessante pra ver como que é as vertentes dos clãs do Vampira Máscara, né? Aham, uhum, bacana. Mas assim, você nunca teve mais interesse de voltar atrás do RPG ou simplesmente essa experiência foi traumatizante e desistiu? É, não, na verdade eu não... Nunca tive mais interesse pelo fato de que exige uma regularidade, né? Um grupo fixo e isso é uma coisa que é um pouco difícil aqui pra mim, em função do meu trabalho, que tem uns horários muito estranhos, assim, então acaba ficando meio complicado de gerenciar isso, né, com Entendi. Um grupo fixo, né. Então acabou que eu fiquei nos board games mesmo, que dá uma liberdade um pouquinho maior, né. Ah, com certeza. Continuando aqui, você falou já em board game, a gente quer saber aqui já como que foi seu primeiro contato com esses jogos modernos, né, pulando toda essa fase dos jogos antigos, como War, Banco Imobiliário, como foi esse contato inicial com os jogos modernos? Então, eu comecei a namorar com o Moisés em 2011, eu lembro que ele sempre falava que ele queria muito ter um jogo chamado Colonizadores de Catan. Eu fixei muito esse nome porque eu queria dar esse presente pra ele, né? Ele já tinha alguns jogos mais clássicos, né, em casa, e outros jogos que ele tinha trazido de fora também, mas nada muito significativo. Então eu fui até a loja, comprei o Catan e presenteei ele, né? A gente na época não conseguiu jogar porque a gente não tinha mesa. Uhum. A gente tinha um balcão que tinha um formato muito estranho e não comportava o tabuleiro do Catan, que é aquele tabuleiro, né, moderno. do lar e tal. Então a gente ficou bastante tempo com ele encaixotado, sem poder jogar, né? No ano seguinte, quando a gente se mudou, a gente veio a ter uma mesa, então começamos, né, a jogar o Catan, e aí foram vindo outros, né? O Talismã e várias outras vergonhas aí que eu não vou nem citar. É bom sempre deixar ali embaixo do tapete, sabe? Sim, sim. E aí foi, aí não parou mais, né? E hoje em dia, assim, eu acredito que a coleção de vocês dois, né? Isso. Compartilha uma coleção interessante. Até onde eu sei, assim, a gente vai comentar um pouco mais sobre o seu lado, mais puxando pra uma vertente do que pra outra, né? Uhum. Onde eu conversando com o Moisés. Mas da sua coleção hoje, quais seriam seus jogos queridinhos, assim? Ah, eu gosto muito dos Euros, né? São meus preferidos. Então, eu gosto muito do Terra Mística, Five Tribes, Yokohama, Orleans. Surgiu agora, recentemente, mais um queridinho, né? O Terraforming Mars. Tem muito jogo, assim, que eu curto pra caramba, mas acho que cada um tem o seu momento, assim, né? Nem sempre eu tô afim de jogar um Terraforming Mars e me engajar numa partida longa e tal, né? Então, entendi. Também gosto dos jogos mais casuais, jogos menores também, menores de tamanho, que eu digo, né? Também curto bastante, principalmente pra jogar dia de semana, assim, eu procuro os jogos mais rápidos, assim, né? Até pela rotina, né? Que você falou. Exato. Que tem uma rotina bem diferente. Uhum. E durante a semana dá pra até compartilhando com a rotina do Moita, né? A gente vai falar Moita aqui, isso, no caso, mas durante a semana em si dá pra jogar, isso, bastante. Isso, dá sim. Bom, e se a gente fosse considerar, assim, um jogo atual que você quer muito, que tá no topo da sua wishlist, qual que seria o jogo atual? Complicou, porque eu tinha um que tava no topo, mas ele chegou semana passada, que era o Altiplano. Uhum. Tava querendo muito ele, mas tem um jogo que me desperta muito interesse, que não apareceu muito aqui no Brasil, assim, em canais e em mídias e tal, que é o Imaginarium, que é do Bruno Catalá. Ah, é verdade, ele, né? Foi mostrado, foi apresentado na Essen do ano passado, em versão protótipo ainda. Protótipo já com cara de, claro, né, de versão final, é, né? Mas não havia sido produzido ainda, e aí esse ano ele foi lançado, mas não apareceu muito por aqui pelas nossas terras, não, mas eu tenho muita curiosidade. Ele foi lançado no Festival de Cannes, isso, né? Isso, aham. Eu lembro disso, que foi bem forte lá. Será que por conta desse momento de lançamento não teve tanto chamariz, assim? Não passou por uma Essen, não passou por uma Gen Con? É, eu não sei, tem alguns jogos franceses que fazem muito sucesso por lá, mas que demoram muito pra chegar aqui, em termos de hype, assim, né? Demora muito pra chegar o hype. Sim. Aqui. Ou simplesmente nem chegam, assim. Eu não sei qual é a explicação disso. Alguns jogos que aconteceu isso eram jogos mais leves, mas o Imaginário não me parece um jogo muito leve e não consigo achar uma explicação pra esse fenômeno aí. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui do Eduardo, que é de Campinas, e ele diz assim: como surgiu esse amor por jogos euros? É, então, chega de guerra na vida, né? A gente tem que ser pacífico, pelo menos nos joguinhos. É uma boa perspectiva, legal. É, não, mas é mais pela característica mesmo de poder fazer o seu próprio jogo, sem ter muita influência dos outros jogadores ou do que os outros jogadores fazem, né? Uhum. Acaba sendo mais convidativo pra mim, assim, pra meu temperamento, eu acho. E se a gente fosse considerar hoje um jogo decepcionante pra você, assim, que você falou, cara, fui com sede ao pote no jogo e o jogo não foi grandes coisas, assim, você tem como declarar um pra nós? E agora? É. Pode ser polêmica, se quiser, tipo, não gostei tal jogo. Tem um jogo que todo mundo costuma gostar, que eu não gosto, que é o, eu vou falar a pronúncia incorreta, tá? Que é o Coup. O pessoal chama de Coup por aqui, né? A pronúncia correta é Cu, mas o pessoal fica meio constrangido, eu acho. Melhor não falar. É, então, eu não curto muito aquele sistema de jogo. Acho ele meio entediante, assim, e eu sei que acaba meio frustrando alguns fãs aí, mas uma vez fizemos um programa com o Thiago Leite, em que a gente, dos jogos que eu odeio, né? Uhum. Em que a gente fala sobre ele, Moisés defendendo e eu atacando. Mas, assim, por exemplo, jogos como Resistance você gosta? Ou será que é esse estilo de party game com papel escondido que você não gosta? É, o Resistance eu também tive experiências ruins, acho que por conta dos grupos com os quais eu joguei, né? Porém, a última vez que eu joguei Resistance com um grupo que eu não conhecia, foi muito divertido. Então, eu acho que o grupo ajuda muito, né? Na experiência desse tipo de jogo, sim, assim. Não é um jogo que eu vou me ver muitas vezes jogando, mas, eventualmente, com grupos mais amigáveis, assim, eu acho que eu toparia, assim, né? Então, não sei se é bem o sistema, mas acho que é mais o grupo mesmo. Por exemplo, Masquerade, por exemplo, eu já gostei, né? Uhum. Tem mais ou menos essa característica, né? Eu já gostei bastante do jogo. Eu vou continuar aqui com uma pergunta, que é do Thiago Cares, né? Um da equipe do Jogatina BG News, que ele pergunta: como seria um jogo da sua série favorita? Pode ser uma série de livros, TV, HQ, de filmes, e quais mecânicas esse jogo teria? Então, a minha série favorita já tem um jogo, ou até mais de um, que é o Game of Thrones, né? Mas nenhum dos jogos me satisfez fez, assim. Uhum. O card game, a primeira edição, né? Eu jogava muito e eu gostava muito, porém, reconheço todos os problemas que ela tem, né? Por isso ela partiu pra uma segunda edição, corrigindo aqueles problemas. Mas, enfim, me frustrou por ter sido realmente tirada, né, a primeira edição, e eu não quis investir de novo numa segunda edição e cartas em inglês e tudo mais, que ia já limitar um pouco as pessoas com as quais eu ia jogar. E o jogo de tabuleiro do Game of Thrones realmente não me agradou, assim. Pra mim, ele é um war com uma temática ali de Game of Thrones, mas ele não trouxe muita inovação, e eu acho que tem muita burocracia, a parte de conflito, assim, que o pessoal fala muito, né, das tretas que rolam durante as partidas, uhum. Não aconteceu na partida que eu joguei. Então, de novo, não sei se foi o grupo, né, mas pra mim ele não trouxe aquele feeling de Game of Thrones que eu queria sentir, assim, né. Entendi. Vai ter agora o, não sei se já foi lançado ou não, o Catan do Game of Thrones, né. Pro Brasil, acho que a Devir anunciou, uhum. Né, mas ainda não chegou. Isso, então, é um jogo que eu tô curiosa, porque eu gosto bastante do Catan tradicional, e com essa temática acho que vai ficar bem bacana, e como ele vai trazer também algumas novas mecânicas, acredito, acho que pode ser bem interessante, assim, né. Então fica difícil, assim, pensar em algo novo, já tendo esses três exemplos aí e tal, mas o que eu queria mesmo é sentir um pouquinho desse feeling, assim, de intriga e tal, né, que tem na série, assim, né? Uhum. É que uma próxima pergunta que eu selecionei, normalmente eu faço pra todo mundo, só pra questão de curiosidade, qual que seria a sua cor favorita pra você jogar? Quando tem as cores primárias, né, eu jogo com o vermelho sempre, uhum. E se eu jogar com outra cor, eu vou jogar errado. Ah, é normal, você sempre vai confundir. E quando não tem, eu jogo com o roxo. Tem uma pergunta aqui do Lucas Lopes Moreira, lá de Rancheria, um dos nossos padrinhos, e ele pergunta qual que é o seu estilo musical que você mais gosta e qual música que você tem ouvido mais recentemente, que vai ser a música que vai fechar esse bloco pra gente ir pro outro. Ah, maravilha. Eu gosto bastante de rock clássico, uhum. Mais nesse sentido, sim. Mas eu sou bem eclética também. Eu gosto de música clássica, eu gosto de música latina. Teve uma época que eu era dançarina, bailarina de dança do ventre, dança cigana, então eu uhum. gosto muito de música árabe, músicas tribais, né, nesse sentido, né. Então eu sou bem eclética mesmo. Só não curto muito alguns gêneros mais populares aí, atualmente. Uhum. Mas de resto, assim, eu curto bastante coisas diferenciadas. Assim. Mas, assim, tem uma música que tá batendo mais, assim, que você tá escutando mais? Eu não sei se você é dessas pessoas que escutam a mesma música várias vezes. É, tem sim. Não sei se vai achar trabalho aí, mas eu tenho escutado muito Vivaldi, em função do Grace, né? A gente tava pesquisando trilha sonora pra colocar no teaser, e acabou que escutei muitas vezes o Vivaldi, e eu deixo ligado pro meu cachorro quando eu saio de casa também, pra ele ficar calminho. Olha que da hora. Além de eu gostar muito, né? Eu gosto muito de música barroca, assim. Você pode colocar um Quatro Estações, alguma coisa assim, tá? Porque uhum. que é o que eu tô escutando. Eu sempre faço uma bateria de perguntas rápidas, assim, pra você decidir entre uma coisa e outra, né? Uhum. Só pra gente também determinar o caráter das pessoas. Brincadeira, tá? Mas é só pra... pra gente colocar aqui. Vai ser cinco perguntinhas rápidas pra você responder uma coisa ou outra. Ok. A primeira delas, que a gente é meio tradicional na pergunta aqui, pudim ou paçoca? Pudim. Pudim, olha aí. Cubos ou miniaturas? Eu acho que já sei a resposta, mas... Cubinhos. Cubinhos. Pizza ou burger? Pizza. Essa aqui também eu já sei a resposta, mas é bom perguntar, né? É temática ou mecânica? Mecânica. Sim. E por fim aqui, inverno ou verão? Ah, os dois. Aqui é bom porque as estações são bem definidas, né? Então, quando a gente enjoa de um, já vem o outro, então... Isso é verdade. Não tem diferença, não. E uma pergunta aqui bem fofinha de um rapaz aí que você deve conhecer, que é Moisés Pacheco de Souza, né? Ele mandou uma pergunta aqui, se você gostaria de casar com ele de novo. Ah, eu caso com ele quantas vezes ele quiser. Bom, a gente vai agora pro segundo bloco, vai ter duas partes, né? Na primeira parte a gente vai falar sobre o seu trabalho de tradução e revisão, né? E ele pergunta aqui de duas pessoas, que é o Thiago Cares, lá de Cubatão, São Paulo, e também o Lucas Lopes Moreira, também de São Paulo, de Rancharia. Como que surgiu essa ideia, como que é ser uma tradutora e uma revisora dos board games, assim? Como que surgiu esse primeiro passo? Bom, a tradução já me acompanha desde a época da graduação, né? Eu sou formada em letras francês, e desde a da época da graduação já gostava muito de traduzir, e quando eu me formei e-mail, eu comecei a fazer algumas traduções, assim, mais técnicas, de documentos e coisas assim, né? Não juramentados, né? Mas documentos ainda assim. E abstracts, e que, né, que a gente chama de resumé em francês. E só que eu comecei a pensar em como seria legal, né? Unir as duas coisas. O meu hobby, que são os board games, com o meu trabalho, né? Que é a tradução. E então eu entrei em contato com algumas editoras de board game e RPG, disponibilizando mesmo, né? Mostrando meu currículo, que até aquele momento ainda era um pouco cru, assim, né? Mas me disponibilizando a fazer testes e tal. Uma delas me respondeu me propondo um teste que eu fiz e eles gostaram e tal. E na sequência, eles me contrataram pra fazer a tradução de um livro de RPG. Ah, que da hora. Eu fiz a tradução, então. O livro acho que não foi publicado ainda. Não sei se eles têm ainda planos de publicar. Já faz um tempinho que tá no site deles, como algo pro futuro, né? Mas foi uma experiência bem legal, porque foi a minha primeira tradução grande, assim. Me abriu portas pra essas terminologias, né, ligadas aos jogos, que eu já conhecia muito bem em português, mas não conhecia em francês. Uhum. Então, foi uma experiência bem legal. E daí pra frente, fiz mais algumas traduções daí pra outras editoras e tô seguindo aí essa linha, né? Até o Thiago perguntou assim, como que entra nesse universo? É só seguindo através da graduação, que é onde faz sentido pelo menos, mas esse contato foi uma iniciativa sua, né? Não existia uma vaga lá disponível, né? Não existia. De iniciativa mesmo, de chegar, ter cara de pau e conversar com os caras, né? E se oferecer e, enfim, até que a resposta seja positiva, né? Então, realmente não tem um caminho, assim. É trabalho árduo mesmo. É, e é um mundo meio fechado, assim, o mundo da tradução, né? Então, você tem que identificar uma área que seja legal pra você traduzir, que você tenha conhecimento, né? E meter a cara, assim. Então, tem gente que escolhe tradução médica, tem gente que escolhe tradução jurídica, e eu escolhi esse mundo dos jogos, né? Que era o que eu tinha mais afinidade e proximidade. E tem algumas terminologias que você tá mais acostumada, né? Então, já tem um passo já na frente de outros tradutores, né? Exatamente. E você trabalha somente com o idioma de francês ou tem outro idioma que você trabalha? Não, é só francês e português. Você pode falar de alguns trabalhos, assim, que o pessoal já foi lançado atualmente, que você pode falar mais? De quais que você teve envolvimento? Então, de tradução tem pouca coisa, assim, né? Teve esse que eu comentei, né, de RPG, que se chama Z Corps. É um livro de RPG sobre zumbis, mas como eu disse, eu não sei quantas anda, né, a questão da publicação e a ideia de publicar. Depois eu traduzi algumas coisas pra Galápagos, mas são mais regras de torneios, de crossmaster e coisas assim, nada relacionado a regras de jogo mesmo. E atualmente, os mais recentes, né, foram os livros-jogos da Mandala. Primeiro eu traduzi o Your Town, que já foi publicado, né? Sim. É, na verdade, foi meio que uma revisão, só que mais do que uma revisão, assim, né? Foi quase que uma retradução, assim, né? Do Your Town. Depois eu traduzi o Lobisomem, que eles ainda devem estar trabalhando em cima. Também é um livro-jogo. E o Lágrimas de Nua, que eu não sei direito como pronuncia, porque não é um nome francês. Nua, Nuva, não sei direito. Que também deve estar na fila aí pra ser publicado, né? Tem mais alguns livros que eles pretendem traduzir do francês, mas a gente ainda tá conversando, assim. Tem uma pergunta aqui do Lucas Lopes, novamente. Ele pergunta assim, como foi esse processo de traduzir a HQ Your Town? Você teve que jogar antes ou traduziu direto, já que os quadros não estão em ordem? É uma coisa bem complicada, assim. Na verdade, o Your Town, ele já veio traduzido pra mim. Sim. Só que a tradução tinha diversos problemas. Por isso que eu falei que foi mais do que uma revisão, né? Eu tive que realmente retraduzir algumas coisas, assim, várias coisas. Eu fui seguindo a ordem das páginas, não fui seguindo a ordem da história, porque é impossível, né? Porque ela tem vários caminhos, né? Então não teria como pegar uma linha, eu teria que fazer isso, sei lá, 5 vezes, talvez, né? Pra seguir as diversas linhas, né? Da história. Então eu fui seguindo as páginas e depois eu joguei uma vez com o Moisés e também várias outras pessoas jogaram, né? Depois da minha tradução e pra identificar possíveis problemas de continuidade e possíveis problemas de enigmas, porque às vezes tem algumas coisas que funcionam no francês, mas no português tem que ser alterados, né? Não é só a tradução, né? Tem que ser a localização. Isso. Exato. E, enfim, então várias pessoas fizeram esse trabalho posterior aí pra deixar o livro bem redondinho, assim. Sim. E você comentou, né, que além da tradução, você trabalha com a parte de revisão e você trabalha com revisão direta de material em português, assim? Isso, eu trabalho com revisão textual, copy desk, né? De, principalmente de manuais de jogos, tenho feito bastante, mas de outros tipos de textos também. E também de redação de manuais, né? Sim. Tenho feito alguns, assim. É, porque até coloco uma pergunta aqui meio óbvia, né? Que, mas seria legal uma opinião por parte de uma pessoa profissional, né? De quão importante esse trabalho de revisão é hoje em dia pros board games, né? Exato, é. Inclusive, eu tô passando agora pelo outro lado da revisão, porque tem algumas pessoas relendo o manual do Grace e revisando pra mim, né? Porque eu fui quem redigiu, né, o manual. Então, geralmente, são pessoas distintas, né, que redigem e revisam, né? Porque a pessoa que redige, ela já tem os vícios e... Já estão acostumados com a ideia do jogo, isso, né? Isso, os olhos já não percebem determinadas coisas, né? Já passam por cima, já deduzem. Então, um leitor distinto acaba pegando coisas que eu não pegaria na minha própria redação, né? É, então, é super importante. É tão importante que eu tô fazendo no meu próprio jogo, né? Outras pessoas estão fazendo no meu próprio jogo, né? Ter esse outro olhar, assim, é essencial tanto pra questão da apresentação do texto mesmo, né? De coesão e coerência do texto, quanto pra questão de clareza das regras, né? Sim, o que é bem importante, né? Porque tem muitos manuais que existem que às vezes tem uma interpretação bem diferente do que o autor quer apresentar, por conta às vezes de uma forma que o texto foi apresentado e você não sabe como que tratar aquela regra, aquela minúcia, isso, né? Exato, né? E esse outro leitor, ele acaba às vezes dando soluções super simples e super eficazes, assim, né? Sim, do menos é mais, né? Que normalmente coloca. Exato. Não colocar um texto gigantesco, colocar um texto bem óbvio pra não ter interpretação diferente, né? Exatamente isso. Fora os trabalhos que você fez, eu queria colocar duas perguntas aqui que seria interessante a gente até olhar com mais carinho nessa parte dos manuais, assim. Qual foi o melhor manual que você já teve contato, assim, de um jogo? Você falou, caraca, esse manual aqui é muito bom, é muito, não só diagramado, mas tem uma revisão boa, tem uma informação bem clara. Olha, eu gosto muito do manual do Eclipse, mas eu não posso opinar sobre a questão do texto em si, sim, por conta da língua, né? Eu não sou uma pessoa fluente em inglês, mas eu gosto muito da organização dele, assim, porque ele vai trazendo aos poucos, né, as regras e depois os conceitos do jogo, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, porque quando você apresenta uma regra e já traz um elemento, a pessoa ainda não sabe o que é aquele elemento, né? Então ele já te direciona pra aquele elemento pra que você saiba do que tá sendo tratado, né? Então tá tudo organizado dessa forma. Com certeza. Então eu acho um manual bem bacana, assim. É, porque, querendo ou não, manuais, assim, que são bem feitos, eles são, digamos assim, positivamente redundantes, né? Eles passam pela mesma ideia várias vezes, mas eles vão adicionando informações, né? Exatamente. Eu segui mais ou menos essa estrutura do Eclipse pra construir o manual do Caçadores da Galáxia, né? O 3.0. Foi mais ou menos nesse sentido, que também é um jogo bem robusto, né? Com vários conceitos e vários elementos. Então, toda hora a gente tinha que remeter informações, né? Fazer links, assim. E pra manuais, assim, de outros jogos, de outros autores, assim, teve caso que, por exemplo, você teve que fazer a revisão, a parte da redação, sem o contato com o jogo? Nos casos de revisão, sim, já aconteceu. Eram mais jogos mais simples, né? Então, entendi. Não teve tanto problema, assim, né? Mas, em relação às redações, eu sempre jogo jogos, né? Sempre a pessoa me manda um protótipo, eu jogo o jogo, ela me manda um vídeo com a explicação, e a partir dessas duas coisas, eu construo o manual. E por conta da sua profissão, né? Da parte de revisão e tal, você é a pessoa que lê as regras em casa? Não, por conta da minha profissão, eu sou a pessoa que não lê, porque eu preciso de folga. Entendi. Imagina a quantidade de conteúdo que você lê por semana, né? Que deve ser absurdo. É bastante. Então, quem lê é o Moisés, mas sempre sou aquela chatinha das regras que pega o manual durante a partida e fica falando, não, isso aqui tá errado. Então, isso sempre rola. E qual foi o pior manual que você teve contato, assim, na sua vida? Tipo, depois que você entrou nessa área, que você foi ler o manual, você... Como passaram isso pra frente sem uma revisão? Ou sem, sei lá, uma revisão ortográfica, né? Mesmo a parte gramatical, assim. Em português, assim, não me ocorre nenhum que tivesse tão gritante, assim, né? Mas teve um manual, em francês ou em inglês, eu não me lembro agora, acho que foi em francês, que era do Skyliners. E ele é muito ruim, aquele manual, não pela falta de informação, mas pelo excesso, assim. Ele repete tantas vezes as mesmas coisas, sem necessidade, porque o jogo é super simples, né? Sei. Que você desiste de ler no meio do caminho, você quer rasgar o manual, assim, né? Então, realmente, assim, é a questão do excesso, assim, né? Ela acaba pecando pelo excesso, assim. Não sei se você tá acostumada com os manuais e atuais manuais da Fantasy Flight. O que você acha desses manuais, assim, que tem um manual simples e depois tem um manual só de referências, assim? Você acha interessante essa proposta da Fantasy Flight? Eu acho legal, porque o leitor que lê uma primeira vez, depois ele pode recorrer a essa parte mais simplificada pra tirar uma dúvida ou outra, né? Sem ter que ler, passar por todas as informações de novo, né? Então, pois é. Esses manuais que costumam ter um resumo também na contracapa, às vezes, também são bem interessantes, porque dá esse apoio aí rápido, né, ao jogador. Sim, às vezes a pessoa esquece, né? esquece até procurar perto de embalo da partida, né? Exato, aham. Uhum. Bom, vamos aqui agora pra parte mais interessante de todas, já que envolve uma criação sua, né? Uma das criações, porque a gente pode, antes de falar do desenvolvimento do Grace e outros jogos que você teve envolvida, temos que falar sobre a criação. Como que foi a ideia de criar a Mob Studios, né? Não sei se falar o Mob Studios ou a Mob Studios em si, mas conte pra gente como foi essa criação de você e junto com o Moisés lá. É, a gente chama de a Mob. A Mob, entendi. Uhum. Bom, a gente começou a criar os jogos, né? Isso antecedeu um pouco a criação da empresa em si. E a gente sentiu a necessidade de uma identidade visual, uma identidade que unificasse o nosso trabalho, porque, bom, o Moisés, ele é o autor principal do Overdrive. Sim. Eu me considero uma coautora, né? E do Graça é o contrário. Mas a gente começou a perceber que já não dava mais pra dizer que um jogo era meu ou era dele. O jogo tem muito dos dois, assim, né? Os jogos. Sim. Que a gente criou. Então a gente achou legal unificar isso com essa identidade. Aí a gente criou a Mob, que, né, pra quem não sabe, e geralmente isso causa espanto muito grande quando a gente fala, por incrível que pareça, Mob é a junção dos nossos nomes, né? Nossa! Caraca! Tipo isso. Cara, excelente, excelente. Ah, tipo, explodiu minha cabeça. Exatamente. Então, a gente uniu os nossos nomes e uhum. criou, né, a identidade. A gente já gostava da história do Mob Dick, né? Então, a gente... uniu o útil ao agradável, muito bom. Isso, excelente. Adotou a baleiazinha ali como símbolo. Oh, muito legal. E agora a gente já vai por umas perguntas relacionadas ao Grace, né? Depois, lá no final, a gente vai falar um pouco da parte do financiamento e outras coisas. Okay. Mas tem uma pergunta aqui do Thiago Dias, de Avaré, São Paulo, né? Primeiramente, ele dá parabéns pelo jogo, ele gostou bastante do que ele viu. E gostaria de saber quais foram as dificuldades, maiores dificuldades para você desenvolver o Grace. Tá, então primeiro, obrigada, Thiago. Então, a maior dificuldade é realmente a produção, assim, uhum. né? Pensar na questão da produção, porque é um jogo com um número absurdo de componentes. A gente sempre esbarrou nessa questão aí. Porém, ele é temático de tal forma que não daria pra reduzir componentes ou, não sei, enxugar o jogo. Ou mesmo pensar em componentes de cartonados, talvez, porque ia atrapalhar muito a experiência que a gente queria passar com o jogo, né? É, com os cubos fica mais ágil pra você pegar, exato. Né? Selecionar e tal. Até chegou a pensar uma época em, de repente, substituir os cubos por cartas ou coisas assim, e no fim ia atrapalhar muito, assim, né? Ia dar uma experiência muito diferente, assim, do jogo, né? Então a maior dificuldade foi essa, assim, não foi no desenvolvimento em si, mas no que a produção implicaria, né? Sim, e antes de vocês realizar o protótipo com a versão da Ludens Spirit, né, que é a editora que vai produzir e vai publicar pra vocês, eu sei que teve bastante versões, né, do tabuleiro, das posições de algumas ações e tal, mas vocês já tiveram a ideia daquela arte ou vocês fizeram toda a parte prototipal mesmo, toda branca, assim, só pra ter uma noção da questão dos espaços, das ações, como que foi isso? Na verdade, o primeiro protótipozinho do Grace, ele era todo begezinho, ele era bem, bem diferente, assim, eram vários tabuleiros separados, encostados um no outro, o rondel era redondo, redondo de fato, os espaços de ação eram todos tiles. Depois disso, a gente resolveu fazer uma coisa só, porque tava realmente meio chato de montar o setup, né? A gente viu que não fazia sentido, porque naquela época os tiles não eram modulares, eram tiles que iam aparecer em todas as partidas, então não fazia sentido, né? Então a gente uniu tudo num tabuleiro só, branco, com iconografia mais clara possível, né? Pra ser jogável, assim. Ficamos um tempo com aquela versão, apresentamos em alguns eventos com aquela versão ainda. O pessoal conhecer mesmo a mecânica, né? A gente não se preocupou muito com a questão estética naquele momento, né? Foi bem legal ainda, assim, os feedbacks que a gente recebeu naquela época, mesmo aquela versão branca, assim, né? Depois veio a versão com uma arte que a gente jogou inteirinha fora, que foi uma arte paga, né? Por mim e pelo Moisés, mas que, por motivos alheios, não pôde ser utilizada. Também rodou bastante em alguns eventos, né? Os protótipos com aquela arte, né? E a gente já tava com a Ludens nessa época. Embora a arte tenha sido paga por mim, né? Que eu paguei antes, depois a gente teve contato com a Ludens e foi pra alguns eventos com a Ludens já com essa arte aí que foi descartada, né? Uhum. E por fim é que surgiu essa necessidade, né? De construir uma nova arte. E aí sim, houve uma preocupação bem grande em briefar o ilustrador pra que tudo ficasse bonito, mas também fácil de jogar. Porque... é, bonito e funcional, né? Exato, uhum, porque a arte antiga, algumas pessoas gostavam, mas ela era muito carregada, a iconografia não era muito clara, havia muitos elementos no mesmo tabuleiro, o que acaba confundindo, né, os jogadores. jogadores. Então, nessa última versão agora, dessa arte nova, a gente se preocupou bastante com isso. Sim. Eu tenho uma pergunta que é relacionada com a sua formação, né? Já que você é formada em línguas francesas, né? Isso. Você fez o intercâmbio pra França pra gostar tanto dessa temática ou era uma coisa que você já conhecia antes e resolveu aplicar? Então, eu sempre gostei muito de perfumes, mas foi numa viagem em 2014 que eu fiz pra França, pro sul da França, e que eu fui, na verdade, pra fazer um curso voltado pra professores de francês, né? Em que eu visitei a cidade de Grasse e conheci o Museu dos Perfumes lá, né? Que da hora. O museu, na verdade, ele é vinculado a uma loja de perfumes que foi uma das primeiras perfumarias de Grasse, lá do século 17. Caraca. É bem bacana, assim, porque eles mostram todo o processo, né, de produção dos perfumes. Particularmente, teve um quadro que eu vi na recepção desse museu, que me chamou muito a atenção e despertou pra essa temática, assim, né, que era um quadro que mostrava o processo e também a origem de algumas flores, né, e eu fiquei muito tempo com aquele quadro na cabeça. Em 2015, eu tava de férias, eu resolvi rabiscar esse jogo e foi aí que surgiu. Que da hora. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Toledo, aí de Florianópolis também, um dos nossos amigos aqui do Jogatina BG. Ele pergunta aqui, como funciona esse processo de design de jogos, né? Ele até cita uma frase aqui do Linus Pauling, que ele fala assim, para ter boas ideias, você precisa de ter muitas ideias, a maioria vai ser ruim, mas você deve aprender a identificar entre elas quais são as verdadeiras boas, né? Como que você distingue, assim, a ideia que você teve inicialmente pro Grasse, já foi a ideia que você já tá aplicando hoje ou ele teve muita mudança na parte de mecânica? Não, a parte de mecânica já foi decidida ali bem no início, só realmente a questão do rondel ali, que teve algumas modificações depois com o tempo, né, porque inicialmente Sim. os recursos não ficavam nele, né, eles ficavam numa caixinha, a gente ia tirando conforme o espaço onde a gente parava, e até isso foi uma sugestão de um amigo meu aqui de Florianópolis, que jogou uma das primeiras versões do Grasse, e sugeriu que ficasse ali, no próprio rondel, né, os recursos pra ficar mais fácil mesmo, né, de mais fácil acesso, assim. Diante dessa sugestão, a gente pensou nessa questão de criar algo parecido com a Mancala, né? Sim, é o que é bem Mancala, a parte dos campos ali, né? É, isso, aham. Uhum. Então, embora sejam regras diferentes da Mancala tradicional, ela ainda guarda algumas semelhanças, assim, né? Então, essa parte aí já veio dessa época, né? A parte de alocação de trabalhadores já vem desde a primeira versão. A questão ali dos trabalhadores não bloquearem, né? De você poder alocar pagando um custo, mesmo num local que já tá ocupado. Essa parte aí já foi pensada desde o início mesmo. Uhum. Ó, o Rodrigo da Silva Soares, de Joaçaba, de Santa Catarina, também perguntou quais foram os maiores desafios de ser uma board gamer, designer, fora do eixo Rio-São Paulo. É, assim, aqui em Florianópolis, a cena dos board games, ela é um pouco apagada, assim, né? Uhum. A gente, por exemplo, tem pouquíssimas lojas, eu posso lembrar, assim, de, sei lá, 3 lojas ou 4. A gente tem pouquíssimos eventos, né? A gente tem, atualmente, assim, 2 grupos fixos, onde as pessoas podem jogar semanalmente, né? Uhum. Mas não acontece nada muito além disso aqui, em termos de board game. Em Blumenau, a gente já tem uma cena um pouquinho mais desenvolvida. Inclusive, a gente participa bastante de eventos lá, né? Todo ano a gente vai num evento grande que acontece lá, que é o Vale do Ludo. E lá o pessoal tem um grupo legal de desenvolvimento, assim, de jogos. Então, uhum. tem um núcleo legal, né? Só pra saber, Blumenau é quanto tempo distante aí de Florianópolis pra vocês? Umas 2 horas, 2 horas e meia, por aí. Entendi. Agora, fora de Santa Catarina, a gente tem a nossa dificuldade é justamente custo, né? Pra frequentar eventos, pra, enfim, tá de fato em voga, né? Aparecendo, né? Pra grande maioria do público brasileiro que tá em Rio e São Paulo, né? Minas Gerais, Sim. talvez, ali, né? A gente, embora não queira admitir, essa é a verdade, né? A maior parte do público tá concentrado ali. Não, acho que até as vendas, né? Exato. Teve um relatório da Abrin recentemente que mostrou essa parte dos jogos de tabuleiro e é impressionante o número desse eixo, assim, né? Exato, é. E eu fico imaginando o custo, né, de viagem, não, normalmente não é só você, Moisés, e a questão de hospedagem, outras coisas que você tem que levar em consideração para um protótipo e vamos supor, vocês foram com um lado mais profissional, mas vamos supor para outras pessoas que querem apresentar o protótipo, às vezes é uma opção mais de criar a ideia e por conta de estar fora do eixo tem que gastar muito, né? Exatamente, né? E às vezes, assim, quando você tá na fase de protótipo, você não sabe ainda os rumos que o seu jogo vai tomar, né? Então Sim. você não sabe se ele vai ter uma projeção, se ele vai ser comercialmente viável, se ele vai despertar interesse da comunidade. Então, acaba sendo um investimento grande, sem nenhuma garantia, né, de que aquilo vai te dar algum retorno, assim. Uhum. Então, tem que, assim, ter coragem mesmo pra investir e levar adiante, assim, né, porque você vai ter gastos, né, no caso de mim e do Moisés, vezes 2, né, então acaba sendo pesado, assim, mas ainda assim é um investimento, assim, né? A gente encara como um investimento, não como um gasto, que tem valido a pena, assim, né? Não só pela questão dos projetos terem sido bem-sucedidos, mas porque é muito legal ter contato com as pessoas que a gente só tem contato pela internet. Ah, com certeza. Jogar com um monte de gente, vamos dizer assim, jogar com um monte de civis, né? Nos eventos grandes, assim, é super bacana esse contato, assim. Então é uma coisa que a gente quer continuar fazendo. É que você vai fomentando a comunidade, querendo ou não, né? Exato. Ó, a próxima pergunta aqui é do Thiago Cares novamente. Ele pergunta assim: quais dicas você daria pra quem quer começar a prototipar e testar seus próprios jogos? Primeira dica é testar muito sozinho, antes de você testar com pessoas externas, assim, né? No caso aqui de casa, a gente testa muito um com o outro, né? Claro, né? A gente não tem necessidade de testar sozinho, mas se você é sozinho, você testa sozinho, simula partidas, você contra você mesmo, pra ver se a engrenagem funciona, né? Se a engrenagem gira. Depois disso, você constrói um protótipo simples. Eu não gosto muito da ideia do papel e caneta pra apresentar pra amigos ou, enfim, pra público externo, porque o pessoal costuma não se interessar muito, né? Quando vê uma coisa meio mal acabadinha, assim, né? Então você faz um protótipo simples. Eu costumo fazer meus protótipos iniciais no PowerPoint, pra ter uma ideia. Então, assim, são super simples. Eu pego imagens gratuitas do Pixabay. Então, assim, não ter habilidades como designer gráfico, né? Ou com ilustração, não é desculpa pra você produzir um protótipo feio ou mal acabado, assim, né? Ao mesmo tempo, não aconselho a gastar com gráfica e coisas assim num primeiro momento, porque com certeza vai ser dinheiro jogado fora, né? Vai ter muita mudança até o final. Imprime em casa, na folhinha de papel sulfite A4 mesmo, sabe? Ou numa folhinha mais durinha, se você quiser. Mas faz em casa, não coloca grandes somas de dinheiro nisso, porque não vale a pena, assim. E depois que você apresentar pra público externo essa sua versão branquinha, assim, né? Mas ainda assim funcional. Depois disso, você pensa, né, em como melhorar a apresentação dela, assim, né? Mas, de qualquer forma, arte só num último momento. Não cometam o erro que eu cometi, de contratar um artista sem ter certeza de que o seu jogo tá realmente pronto, tá? Sem ter certeza que você tá satisfeito com o jogo que você criou, né? E que as pessoas, né, o público também tá satisfeito, porque é uma dor de cabeça bem grande, assim, que você vai enfrentar. Legal. E o que você acha de plataformas digitais, por exemplo, Tabletop Simulator, Tabletopia, que você pode prototipar dentro deles, assim? Você acha uma boa ferramenta ou você acha que limita muito um público pra testar eles? Não, eu acho ótimo. Eu não curto muito jogar no Tabletopia, porque atrapalha um pouco a questão mecânica... Social, né? É, isso. E, enfim, é difícil mover as coisas, né? É difícil, um jogo de uma hora vai levar 3 horas, então ele acaba dando, às vezes, uma impressão um pouco errada dos jogos, mas ainda assim, eu acho essencial ter essa possibilidade, né? Isso, claro, não vai substituir o teu protótipo físico, mas você vai colocar lá no Tabletopia e, eventualmente, vai poder jogar com pessoas do Brasil inteiro, né? É bem legal nesse aspecto, assim. Essa é a vantagem, né? Então, não dá pra prescindir disso. Eu tenho mais uma pergunta aqui, novamente do Rodrigo da Silva Soares, de Joaçaba. É uma pergunta, na verdade, que você já respondeu, mas a gente vai usar a parte final dela. A arte do Grace é um destaque, né? Que atualmente é um dos principais chamariz dele, assim, não só a parte mecânica, que é muito boa também. Já tive contato com o protótipo do jogo. E ele pergunta, assim, que o jogo é pra ter essa arte fora da curva mesmo, assim, de ser uma arte muito bonita? Quando eu fui procurar ilustrador, eu procurava alguém que fizesse uma arte mais realista, assim, né? Pra combinar mesmo com a temática do jogo, que é inspirado numa cidade real, num contexto real, né? Sim. Num produto que existe, enfim. Procurei essa pegada aí. E aí eu encontrei no Orly, encontrei o portfólio dele no ArtStation e entrei em contato com ele e com mais alguns na época, né? Que me pareceram interessantes também. E aí eu, observando, assim, né, o portfólio dele, eu vi que era exatamente assim o que eu buscava, né? E ele, de fato, ele captou bem a essência do jogo e do período e do contexto histórico, né? E acabou tendo esse resultado aí maravilhoso que tá todo mundo vendo, né? Então, assim, a ideia não é que era pra ter uma arte fora da curva. A gente nunca pensou assim, ah, vamos fazer a arte mais maravilhosa do Brasil, né? A gente não pensou nisso. A gente queria que o jogo ficasse bonito, que a arte transmitisse a essência do jogo e que ficasse limpo, né? E claro pra jogar, né? A beleza que acabou sendo captada ali foi uma consequência ótima, assim, né? O que é bem maneiro, então, parabéns aí pro Orly, né? Isso? Isso, é o Orly. Orly, que fez uma arte muito legal. Eu tava até ontem no chat lá do Meeplemanix, né, participando. Tava. Próxima pergunta aqui é do Rogério Fogari. Eu vi um vídeo do Board Game Guará 2, né, que é o BGG 2, quando eles tiveram acesso ao protótipo, e o pessoal de lá fez uma comparação inspiração com o Grace e com o Viticulture. E você acha que teve inspiração de outros jogos, não só o Viticulture, que ele achou que pelo menos o pessoal do BGG teve essa impressão? Olha, eu acho que foi coincidência, porque na época que eu criei o Grace, eu nem tinha jogado Viticulture ainda, né? Eu acho que a semelhança vem por conta de ser uma paisagem mais, não sei, rural, vamos dizer assim, misturada ali com uma cidade, uma vila, né? Por ter uma produção de alguma coisa. É, tem os processos da produção também, né? Talvez por ter algumas cartas também, as pessoas associem, mas embora sejam funções bem diferentes, né, das cartas do Grace comparando as cartas do Viticulture. Mas assim, em termos de influência, eu acho que todos os jogos que a gente joga acabam influenciando de alguma forma, né? É difícil separar isso quando você está criando, assim. Mesmo que você não tenha uma influência clara, racional ou consciente, assim, né? Uhum. Eu acho que de outras formas as coisas influenciam, assim. É, querendo ou não, a obra do autor, né, reflete muito o que ele viveu, né? Então, exato, isso aí faz muita diferença. Então, a gente sempre jogou muito a locação de trabalhadores, então acabou influenciando, lógico, né? E aí a gente foi implementando coisas que talvez a gente não gostasse muito em alguns outros jogos e foi fazendo diferente ali no Grace, né? Pra que ele... Entendi. Porque, na verdade, no primeiro momento, eu queria fazer um jogo de perfumes pra eu jogar, porque não tinha nenhum jogo de perfumes na época, né? O Parfum e aquele outro jogo chinês de perfumes, que eu não me lembro o nome agora, eles surgiram depois, né? Depois de eu ter tido a ideia inicial ali do Grace, né? Não teve essa influência, assim, né? Mas eu, inicialmente foi isso, assim, eu queria fazer um jogo pra eu jogar, então eu queria um jogo que me agradasse em todos os aspectos ali mecânicos, né? Sim. Que não me frustrasse, assim, como alguns outros jogos de alocação de trabalhadores me frustravam em alguns aspectos. Uma coisa que eu acho interessante, que até deixou parabéns aí, que normalmente você até comentou, né? Jogos, assim, que você vai jogar sozinho sem essa parte de conflito, mas o Grace tem a parte do rondel, né? Onde, da mancala ali, que você vai buscando os cubos, né? Das essências, dos reagentes e tal. E eu acho bem legal essa parte que existe uma interação indiretamente, né? Entre os jogadores por conta dessa mecânica. E por conta disso, já deixo parabéns aí pra ti, né? Ah, obrigado, imagina. Bianca, só pra gente já encerrar aqui, né? Já tô tomando um tempo gigantesco seu, mas eu quero saber de ti como que foi essa recepção do começo da campanha do Grace, né? Pra quem não tá sabendo, tá escutando pela primeira vez, o Grace, o jogo da Bianca, em coautoria ali com o Moita, né? Com o Moisés, pela Mob Studios, e quem tá produzindo é a Luden Spirits, né? O Grace, ele teve financiamento em um dia, e você achava que ia ser um dia assim mesmo? não, de forma alguma, assim. A gente tinha a expectativa, o desejo, né, de que fosse financiado, claro, né? Mas a gente não imaginou que fosse acontecer tão rápido, assim, de bater a meta inicial. Foi realmente uma grande surpresa acordar no dia seguinte e já ver 3 metas estendidas batidas, né? Foi bem legal, assim, e a gente ficou bem feliz mesmo com a resposta do público a esses 3-4 anos de luta aí, né, que a gente tem travado com o Grace, né, com vários percalços aí no meio do caminho. Sim, muito legal, cara, e esse é, tipo, dá um orgulhinho, assim, do produto nacional, assim, ver a galera apoiando, assim, isso é bem interessante. Verdade. Bom, pra quem não tá sabendo, né, a campanha lá no catarse.me/Grace, no dia da gravação, né, dia 22/8, faltam 33 dias pra encerrar a campanha, já atingiu todas as metas. Quem não tá sabendo do Grace, entra lá e ajude, colabore e garanta sua cópia lá, que vai vir e logo logo aí pra vocês. A previsão da entrega tá para novembro, né? Isso. E o preço tá bem legal, então se eu fosse você, corria atrás aí pra garantir o Grace. E eu deixo o meu parecer, gostei muito do jogo, né? Tive contato com o protótipo, eu, o Butileiro aqui em Curitiba também, a gente teve acesso, até comentei no podcast, mas é isso. Bianca, muito obrigado aí por disponibilizar um tempinho pra bater um papo sobre várias coisas interessantes, principalmente pra gente saber mais sobre ti, sobre os jogos que você gosta, essa parte da produção de um jogo e também da parte de revisão e tradução, que foi muito legal, foi incrível aqui. Então, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Foi um prazer falar um pouquinho com vocês sobre esses assuntos. E apoio o Grace lá, galera. Sim. Então, pra quem não conhece, vou deixar também os links aí da Mob Studios pra você conhecer os jogos. Tá vindo novos jogos aí no futuro, o Gramado, o Roda Cutia, né? Isso? Isso. A gente tá trabalhando mais no Gramado, assim, no momento, né? Uhum. Mas tá tudo aí em processo. Legal, legal. Então é isso, gente. Eu fico por aqui em mais uma edição do podcast de entrevistas do Jogatina BG. E é isso, então. Abraço e até o próximo turno. Tchau!